abandonou a tua esposa que Deus te deu. Tenha por certo, hoje ou amanhã Deus vai requerer. Deve lembrar que teus filhinhos estão te chamando, triste e chorando, sentindo a falta de você. Irmão, você que abandonou o teu lar, esta mulher que vive contigo não é a sua, pois a tua esposa e os teus filhinhos te esperam. Volta!